me dê. É a cronista do morro. TDL. Juro por Deus, não peço que amém. Juro e perpétua te fazem refém. Eles tentaram calar minha voz. Mídia de guerra ainda se mantém. Mesmo sem base, tô furando bloqueio. Vivo em certeza pra que sabe de veio. MP sobrevive a erro. Dessa cultura não morre primeiro. Somos um reflexo, não dá pra negar. Eles apontam pronto pra tirar. Sabendo a vivência do lado de cá. Terra roubada, corte sem estrutura. Vou parar pra te comparar. Sigo sendo mesmo sem estar. Sugou Nordeste, velho gangsta. Histórias roubadas do cangaço vai sempre cobrar. O cansaço vai sempre comprar.